Então, gente, todo mundo reclamando aí desse friozinho que chegou, né? Na verdade, acho que nem esfriou de fato, só deixou o clima mais ameno. Mas, enfim, tá todo mundo nesse clima de reclamação. Enquanto tá todo mundo nesse clima bad vibe, eu tô muito feliz porque finalmente eu posso parar de usar o ventilador no meu quarto. E isso significa que eu não vou ficar morrendo de calor aqui, pingando litros de suor enquanto a gente grava o Pub de Ideias. Ô, garçom, por favor, me dê uma ideia. Olá, eu sou o Heitor Terra e sejam bem-vindos a mais um Pub de Ideias. Hoje aqui com a casa cheia, com todos os nossos integrantes de volta, e aí. aqui sentados na nossa mesinha para tomar uma boa cerveja nesse frio. E é isto. Bom, do meu lado direito tem o Gui. E aí, pessoal, fala comigo. Um pouco mais à minha direita tem o Lucas. Mentira que eu sou de esquerda. Você está à esquerda do Felipe, que também está à minha esquerda. Fala, galera. E isso forma a tábua redonda. Não, é uma mesa quadrada mesmo, daquelas de metal de bar mesmo, sabe? Ah, sempre quis uma tábua redonda, deixa ser redonda. Não, porque redonda é escola é uma merda. E não porque nós somos quatro e quatro pontos formam um quadrado. Então, gente, hoje estamos reunidos aqui para falar de uma coisa muito particular da gente. Tão particular que, tipo, só nós brasileiros conseguimos falar tão bem dessa coisa, que é justamente o fato de ser brasileiro. O que é ser brasileiro? O que compõe esse jeitinho tão conhecido da gente, essa coisa maluca e sem noção que é viver no Brasil? Eu acho que ser brasileiro é um sentimento que todo mundo teve, mas a gente só foi capaz de nomear o que é ser brasileiro foi depois da Copa de 2014, porque ser brasileiro é viver todo dia um novo 7-1. Cara, eu acho que a nova definição de ser brasileiro é viver cada dia um 7-1. A gente tá aqui com um artigo de que ano? 1997. O artigo de 97, então em 2016 ele vai ser atualizado e vai tirar essas seis características aqui e vai colocar viver um 7-1. Ou vai colocar uma sétima, que é viver um 7-1. Pois é, velho. É isso, velho. Exatamente, exatamente. Olha, ela tem seis características, vai incluir a sétima, que vai se chamar 7-1. Badum-ts. É exatamente isso. Bom, em tempos de maluco, de um país instável, de uma situação política estranha, eu vou falar estranha só para não me aprofundar nisso e não ficar puto. Vai ser difícil não ficar puto nesse programa, mas eu vou me controlar. Vai estar tudo certo. No final do programa a gente vai ter falado exatamente sobre o que a gente precisa ter falado. Bom, um dia eu estava lá na minha aula, na minha faculdade, e eu vi um estudo muito legal que elencaram algumas características que falam sobre, olha, nós brasileiros temos essas características. Bom, a primeira dessa característica é que nós seguimos uma hierarquia das relações. É uma característica que vem, inclusive, desde o Brasil colônia. Hierarquia das operações, Obviamente. das relações, você quis dizer pirâmide das amizades? É isso mesmo? Foi isso que eu lembrei, cara. Olha. Eu lembrei disso na hora. Eu não queria falar não, mas tem uma pessoa nessa mesa que tem uma pirâmide aí. Uma dica, não sou eu. Não sou eu, mas eu faço parte dela aqui. Pois é. Eu acho que a única pessoa que não faz parte dela é a pessoa que é dona da pirâmide. É tipo isso. Inclusive, como eu também estou parte nela, né? Então, fica aí para vocês imaginarem quem é essa pessoa. É engraçado, né? O programa já é com várias partes de geometria, né? Porque já fizemos um quadrado, já tivemos um círculo, e agora temos uma pirâmide. Verdade, cara. Já tem. Já tem easter egg pra capa do episódio. Basicamente, a pirâmide das relações baseia-se em... Eu classifico as pessoas baseadas na quantidade de contato que eu tenho com elas. Algumas pessoas estão na base, são pessoas que não fazem jus a estarem na pirâmide. São pessoas que eu converso no mínimo 500 palavras semanais. Então, tipo assim, são muitas pessoas. Depois aí as pessoas estão fora. Aí depois, as pessoas fornecem mais de 500 palavras semanais. Elas estão no primeiro nível da pirâmide. E aí, baseado na quantidade de palavras e alguns outros aspectos, as pessoas vão subindo na pirâmide, né? Por exemplo, já teve pessoas que subiram na pirâmide mediante o contato que eu tinha com outras pessoas da pirâmide. Tipo, ela usou do chegas dela para dar uma subida. Mas aí acabou que o meu sistema é perfeito, né? Então, acaba que as pessoas acabam voltando para seus respectivos lugares depois de um certo tempo, automaticamente. Então, tipo, é um sistema que é bem gratificante para quem está nele. É melhor que Polishop. Beijos. Caralho, mano! Tá bom? Ok? Mas eu gostei porque da última vez que eu conversei com o Felipe sobre a pirâmide dele, ela não era quantificada assim, não, em quantidade de palavras e coisas assim. É. Tá evoluindo, você está Também eu melhorando o não me sistema. recordo disso, não. Não, a quantidade Mudou de palavras bastante. semanais sempre teve, velho. Como é que eu vou diferenciar as pessoas? Como é que você diferencia as pessoas que estão no primeiro nível e do segundo nível? No pensador do topo para É, baixo. no topo para baixo é pela quantidade de segredos da minha pessoa que ela tem. Tipo, quanto mais segredos minha ela sabe, maior é a patente dela. Como é que você sabe que as pessoas não sabem alguns segredos seus? Porque eu confio nas pessoas e aí às vezes eu passo algumas informações para uma e para outra, e às vezes eu troco algumas informações como forma de criptografia. Ok. Ok? Tudo bem? É bem subjetivo, mas ok. É subjetivo sendo objetivo, eu tô impressionado com isso. Realmente é bem subjetivo, é muito subjetivo, incluindo o fato de ser muito objetivo. É uma coisa muito, como diz lá o João Carvalho, sui generis, né? Seu próprio. Uma coisa única. Adoro essa palavra sui generis. É uma expressão, né? É, eu não sabia que significava isso, não. Não? Porra, ele fica falando isso o tempo todo. E na faculdade alguns babacas usam. Ah, tá. Você se inclui nesse pessoal, pode confessar. Não, eu nunca coloquei nenhum relatório meu, nem em um trabalho, eu nunca coloquei sui generis lá. Tipo, é igual falar alguma coisa per se, ou condição sine qua non. Porra! Porra, velho, para de criticar o João, velho. O João faz isso, mas ele faz de maneira irônica, ou não sei. Enfim, vamos falar dos brasileiros. Então, os brasileiros, eles são. É engraçado, porque a sociedade brasileira é uma sociedade muito hierarquizada, ao mesmo tempo que ela é uma sociedade miscigenada. É engraçado como a miscigenação no Brasil, sem entrar em questões tipo de racismo, de classismo, mas é tipo uma relação onde a hierarquia faz parte dela. Então, por exemplo, nas famílias, a gente tende a ver as pessoas mais velhas com as pessoas que são os líderes, que são as pessoas que guiam, ou mesmo as pessoas que merecem mais respeito. Mesmo entre as pessoas mais velhas, sempre tem um líder que é mais marcante. Geralmente nas famílias que tem pai e mãe, né? A gente sempre pode ver assim, conversando com a pessoa, tal, falando, não, mas lá em casa quem manda é minha mãe, lá em casa quem manda é meu pai. Quando tem a Sim. presença dos avós, geralmente eles acabam entrando mais como conselheiros, ou os tios também, assim, mas você sempre tem uma figura só, não é nem por idade, mas dentro desse grupo de dados tem uma figura só que é mais dominante. É tipo Mufasa, que era dominante no reino, mesmo depois que ele morreu. Sempre tem o cara que respeita. Pois é muito característico isso nas relações brasileiras. Tipo assim, sempre tem uma hierarquia muito bem definida. Raramente é uma hierarquia que, mesmo quando ela não é expressamente dita, ela está presente. Mas essa questão aí que você falou da respeitar os mais velhos também parte da educação, né? Que é uma coisa que você ouve desde criança, assim, por parte dos seus pais, entendeu? Não, também. Uma coisa não exclui a outra. Não, sim. Mesmo quando a gente lida com alguns profissionais, a gente tem mania a considerar eles superiores, sabe? Tanto que a gente não, mesmo chama sempre um médico de doutor, sabe? É verdade. Mesmo que no Brasil, doutor tem uma outra, é um outro significado Quem tem doutor é completamente diferente, né? doutorado. Quem é doutor é quem tem doutorado, bicho, só. Mas isso aí tem todo um contexto histórico, né? Se você for analisar. Pois é, isso que eu tô falando, tipo, a hierarquia. Na verdade, quase todas as características que eu vou elencar aqui são características que têm a ver com a nossa história. Essa mesma hierarquia das relações, ela vem desde o Brasil colônia. Os portugueses chegando e tipo, eu mando essa parada. Mesmo que tivesse tipo outros milhões de imigrantes vindo pro Brasil ao longo da história, os portugueses tomaram a frente disso. Inclusive, recentemente o Porta dos Fundos fez um vídeo muito bom chamado Colonizado. Fica aí a dica para quem quiser assistir. É, caralho, totalmente excelente. Esse vídeo é muito bom. Muito bom. Bom, mas seguindo a linha, até que já tocamos um pouco no assunto, o povo brasileiro é um pouco povo patriarcal. Muito. É, e para tentar tirar um pouco a palavra patriarcalismo mesmo, vou colocar a palavra paternalista. Uhum. A gente é um povo que gosta muito de ter referências, ou melhor, quem indica, ou pistolões. Pistolões é uma palavra que não se usa hoje em dia, né? É muito difícil. É engraçado, porque, tipo, até, sei lá, 3 anos atrás, você falava pistolões, aí, tipo, parou. Tinha um quadro no Faustão chamado Pistolão. É? É que os artistas levavam novos artistas. Isso foi quando? Ah, sei lá, velho. Desculpa. É, foda-se, eu realmente não lembro disso. Mas, tipo assim, é, nós somos um povo que adora, tipo... Adoro ter aquele contato, tipo, eu conheço alguém lá naquele lugar que pode nos passar a gente na fila, na frente. É coisa quase mafiosa. É, tipo, que é uma coisa de família, assim, que é aquela coisa do contato, é aquele que te faz o favor. Eu conheço um cara que conhece um cara. Pois é, e nós somos um povo assim, né, tipo, quantas pessoas aí tiveram algum acidente da família e procuraram, tipo, conheço alguém que trabalha no hospital e pode levar lá? Não, no meu caso, quando eu mudei pra Belo Horizonte, foi assim, tipo, eu passei... Aliás, não tinha nem passado na faculdade, passei na primeira fase da FMG, eu tinha que vir pra BH pra fazer a segunda fase, não conhecia ninguém. Minha mãe ligou pra um pastor que a gente conhecia, esse pastor ligou pra um outro pastor daqui de BH que ele conhecia, e esse pastor ligou pro Juezi, que foi a primeira pessoa a me receber aqui. Depois, inclusive, foi onde eu fui morar durante alguns meus primeiros anos aqui. É, um saudoso apartamento, velho. Gostava muito dele. Ah, foi na época que você morava no motel? Não, foi antes ainda, quando eu morava lá no Sarandi. Lá onde você fez autoescola, provavelmente. Ah, eu passo lá de vez em quando ainda. Pois é, mas era a mesma galera que eu morei ao lado do... Entre um motel e uma favela. Oh, bela referência. Tipo, fica fácil de achar. É. Motel Fly. Se tem uma coisa que eu me lembro do Motel Fly, que no Dia dos Namorados não tem pernoite. É engraçado sobre o motel, porque vai chegar de namorado de novo. Provavelmente eu vou trabalhar no motel de novo pra fazer decoração de balão. Tem um hotel ali na Avenida de Portugal. Acho que chama. Eu não vou falar porque. Eu não vou falar o nome, porque se eu errar vai ser feio. Tipo, eu vou errar o nome do cara que me contrata. Desculpa, eu não lembro do nome do seu motel. Mas fica na Portugal. Você vai receber em dinheiro ou em horas? Ó, cara, eu já te falei que eu tenho um problema com o meu carro. Ele não cabe dentro daquelas cabines. Sério? Sério. Que triste, velho. Dá pra se imaginar, mas não dá. Eu achei que você ia falar do problema do seu carro, o fato dele nunca tá funcionando. 100%. Isso contribui bastante. É. Tipo, você entra no motel... Você entra no motel e na hora de ir embora, ele não liga, aí fica contando horas... Para sempre. Não, imagina eu ter que entrar com um guincho lá dentro, naquele pátio, sabe? Pra poder puxar o carro. Seria um momento épico, velho, da sua vida. Inclusive, teve uma história uma vez. Eu fui no meu aniversário e fui com meu pai na casa da minha avó. E aí o carro dele deu problema. E aí a gente foi rebocado e eu fui dentro do carro que tava sendo rebocado. Foi bem divertido. Eu imagino, você com o carro meio empinado assim, deve ser legal mesmo. É, fica meio alto, né? Tipo assim, foda. Sabe o que foi engraçado esses dias que eu tava voltando da faculdade? Tinha um caminhão. Eu fico meio desesperado ao lado de caminhões, assim. Eu fico meio inseguro porque caminhões adoram entrar na minha faixa sem dar seta. Você tem que aprender a dirigir com seu irmão, então, e cortar os caminhões tudo. É, pois é. Mas enfim, sabe o que tinha em cima do caminhão? O quê? Outro caminhão. Caralho. Cara, tava muito alto, tava bizarro. E tipo assim, isso aqui na avenida do bairro, sabe? Não era rodoviário, não. Eu fiquei tipo, caralho, o que tá acontecendo? Era um Inception de caminhões. Eu fiquei imaginando, seria muito legal ser o caminhão de cima, já carregando vários caminhõezinhos de brinquedo. Aí, pra quem acha que a gente tá fugindo do tema, isso aí é ser brasileiro, né? Você tá andando na rua e vê um caminhão em cima do outro caminhão. Dentro do bairro, não é na BR. Não, esse tipo de coisa é coisa do Brasil, sabe? Tem um vídeo muito bom sobre que coisas que só pode acontecer no Brasil, que é tipo um cara na avenida andando em cima de um caixote de Skol, se eu não me engano. Acho que eu vi isso aí. Acho que o Gui e o Felipe estavam aqui em casa no dia que a gente viu esse vídeo. Eu vi. Não, cara, eu lembrei que um dia eu tava na van, né, da faculdade, e aí tinha uma Kombi passando do lado, que a maçaneta era de porta de quarto, entendeu? Caralho, eu vou fazer isso no meu carro, que não tem as porras de abrir as janelas, as maçanetas, as manivelas. Assim, cara, que isso? Se bem que eu tô pensando aqui, eu acho que eu tenho um problema com maçanetas e manivelas, porque minha casa não tem maçaneta direito, meu carro também não tem. Põe uma trava no seu carro igual que tem no seu banheiro. Isso é muito bom, velho. Pra quem não sabe, a trava que tem no meu banheiro é tipo um pedaço de pau, assim, que gira. E trava a porta. Mas isso aí, sabe o que isso foi? Sabe o que isso foi? Isso foi o jeitinho brasileiro do cara, né? De não ficar sem abrir a porta. Você teve que arrumar um jeitinho brasileiro. Resolveu o problema com o recurso que ele tinha. É muito legal, porque fora do Brasil, o jeitinho brasileiro, ele não é falado como do jeito pejorativo ruim que nós usamos. Sim, sim. Fora do Brasil, a galera usa isso de maneira positiva. Fala nossas características, tipo, ah, é um povo caloroso, é um povo flexível, é um povo sensual, por assim dizer. Não, que inclusive uma vez eu tinha visto a matéria do LinkedIn falando que o jeitinho brasileiro é uma das características que as empresas estrangeiras mais gostam nos brasileiros, entendeu? Sim. Porque eles, se tem algum problema, eles arrumam um jeito de resolver ele, entendeu? Mesmo que tenha. Gente, nada. Jeitinho brasileiro, tem um ícone do jeitinho brasileiro, um cara chamado Cunha. Eu não sei se tem como gostar de uma característica dele. É. Não, o Cunha não gosta de jeitinho brasileiro, o Cunha gosta de jeitinho suíço. Não, ele gosta do jeitinho Cunha, né? Porque o jeitinho brasileiro é, não tá funcionando, você vai lá, conserta. O jeitinho Cunha é, não funcionou, você vai lá, conserta, e se não funcionar, você nega o não funcionamento e faz funcionar. E manda votar de novo. Você chama, ô, conserta esse cano aqui pra mim. Aí o bombeiro fala assim, não dá. Aí você fala assim, não, conserta esse cano aqui pra mim, não dá. Aí ele chama de novo, conserta esse cano aqui pra mim. Tá bom, deu. ele faz isso até dar. E se, por exemplo, minha torneira tá estragada. Aí ele pega e fala assim, não. Não é que a torneira tá estragada, é porque hoje não tá funcionando a água. Por isso. Aí, por isso hoje tá sem água. Por isso que a torneira não tá estragada, porque não tá funcionando. Ele consegue pelo número de tentativas. Isso na verdade seria. Cancelou. Seria mais pra. Meu torneira não tá funcionando, tá vazando água. Aí ele fala assim, não, a sua concepção de sobre vazar água tá errada. Isso aqui é o normal. Tá vendo? Errado é essa torneira não deixar a água passar. Ai, ai, ok. Mas enfim, as próximas características são realmente que vão ir mais pra esse jeitinho brasileiro aí que se tem o jeitinho brasileiro, que é a caricatura que nós temos. O como o Bord chama é a característica do afetismo. Afetismo entre aspas. Não acho que isso tem que ser entre aspas. Acho que ele ficou com medo das pessoas acharem que afetismo seria as pessoas serem gays. Não, mas afetismo tem a ver com afeto mesmo, tem a ver com calor, tem a ver com emoção. Abraço. E é isso, né? O brasileiro é um povo. É um povo caloroso, é um povo. Eu ia falar um povo gentil, mas tá difícil de acreditar nisso. É o povo dos três beijinhos. É o povo que te cumprimenta, te abraça, te beija, dependendo do povo, te beija duas vezes, dependendo do povo, te beija três vezes. Três vezes. Recentemente eu recebi aqui em casa uma visita de uma carioca e eu só percebi que eu tinha que beijar ela uma segunda vez quando ela foi com o rosto pela segunda vez. Sim, é muito difícil. Foi muito estranho, velho. Eu beijei ela e de repente ela voltou de novo. Uai, o que tá acontecendo aqui? É, eu também achei estranho. É, tipo, são milissegundos de desespero, porque você não... Tipo, opa, tem uma diferença cultural aqui. Sim, foi muito desesperador, porque tipo, eu beijei ela, começou a vir de novo, falei, oh, meu Deus, o que tá acontecendo? Tem uma namorada e de repente eu... Ah, tá, é o segundo beijo. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu fico imaginando um dia que tiver um pessoal daqui que dá um beijo só, quando vier o pessoal do Rio que dá dois, e tipo, vê o pessoal do Norte que dá três, e tá todo mundo numa mesa só, sabe? Não, eu vou bugar muito. Tipo assim, vai todo mundo pra uma maleta ali, todo chega na mesa e tipo, um levanta, aí a pessoa vai passando e você tem que ir adivinhando, você não pode errar. Cara, podia ter uma prova no... Isso poderia ser um jogo do Mario Party. Você acerta a quantidade de beijos que você tem que dar. É, tipo assim, você tá em pé, as pessoas estão passando, e você tem que acertar o cumprimento de maneira correta. Você fala um oi, ela responde, e baseado nisso, você tem que acertar quantos beijos. Aí, ó, o Mario Party versão Brasil aí, ó. Esperar a Nintendo voltar pro Brasil. Voltar aí. Vai ser o Mario Festa Brasil. Eu vou falar a verdade, essa é a característica brasileira que eu mais gosto, entendeu? Assim, essa coisa de ter contato, entendeu? Conversa, tudo. Mas ela é uma característica que ainda varia muito dentro do país, né? Eu tenho um... Acho que todas elas variam muito. É, porque, tipo assim, eu tenho um amigo que ele, daqui de BH, ele terminou o curso dele de engenharia elétrica e foi fazer mestrado no Rio Grande do Sul. E ele ficou 6 meses lá e depois ele pediu transferência de volta aqui pra FMG, porque ele não aguentou o que ele chamou aí de falta de afeto, né, do povo gaúcho, né? Fica todo mundo muito frio, muito distante. Eles são muito receptivos. Ah, mas no sul é frio mesmo. E ele é um cara que é realmente, assim, ele é acima da média, né? Muito mais muito caloroso, muito afetivo mesmo. Então ele sentiu muita falta, né? Não deu conta de ficar lá no sul, não. É, Santa Catarina chega a 1 grau de temperatura certa também, entendeu? Ô Gui, dá tempo pra piada respirar, só. Tá bom. Dá tempo pra piada respirar. Tipo, ele contou a piada tipo, e tipo, fazer 1 grau. Eu já tava rindo antes de acabar a piada. É tipo isso. Hashtag eu sou o Gui, mano. Hashtag precoce. Estagiário estagiando. Se ele diz estagiário, tem que mudar, entendeu? Tá passando da hora aí, ó. Fazendo isso hoje tá não, hein? Que? É. Tem meritocracia, tem que fazer por merecer. É, porque todos sabemos que a meritocracia funciona. Prosseguindo. Bom, a quarta característica que é elencada é a malandragem. E aí sim a gente completou a figura do Zé Carioca. Não tem jeito. O Zé Carioca, ele é Você a figura da malandragem. Carioca? Malandragem? Zé Carioca. Eu não tenho essa caricatura dos cariocas. E eu, tá? Eu só peço a Deus um pouco de malandragem. Ó, referência. Até porque eles não precisam dessa característica, porque já são já. Eles me venderam um biscoito Globo na praia por R$5. É um biscoito de polvilho de 50 gramas por R$5. Caralho. Nada é mais caro que isso. Não, mas o biscoito Globo, ele carrega a marca turística, né? Ele tem essa fama. Hoje eu fui lá no Mercado Central daqui de BH, tava morrendo de medo de ser passado a pena, porque o lugar que é pra turista, eles passam a pena, né? E é justamente a malandragem que a gente tá falando, né? Ou, nem só. Tem muito do jeitinho brasileiro aqui também, tem muito dessa coisa flexível, dessa... Cara, eu vou usar uma palavra que eu não usaria de jeito nenhum. Me perdoem, pessoas, me perdoem, meus amigos, desse gingado, sabe? Qual o problema que você tem com gingado, velho? Nenhum, mas o problema é que quando as pessoas... Eu diria mais que gingado, eu diria malemolência. Pô, a palavra malemolência é muito melhor que gingado. Pô, muito obrigado. Salvou... O dia. A característica. Salvou. Porque, não, sério, a malemolência brasileira é essa malandragem, sabe? Que é... Cara, como é que eu explico malandragem? Cara, é isso. Malandro é malandro, né? Carioca. Malandro é malandro, mané é mané. Já dizia o poeta. Se você não sabe o que é malandragem, então você é um mané. É isso que eu ia falar. E se você sabe o que é malandragem, talvez você ainda seja um mané também, mesmo sabendo o que é malandragem. E eventualmente você for malandro, você também pode ser um mané eventualmente. Quando eu abro o caderno de política, eu só vejo se somos todos manés. É, a sensação que eu tenho é essa. Cara, cara, eu tô muito triste. Eu não sei que. Eu não sei o que tá acontecendo com o Brasil. Eu não sei. Eu não sei pra onde isso vai. Virou passeio. Por enquanto, tá acontecendo no Brasil, é uma mistura de hierarquia nas relações, patriarcalismo e malandragem. Eu acho que ainda vai ter umas características que você vai colocar aí no meio, que vai ser o sensualismo. Mas chegamos lá, chegaremos lá. Só pra falar mais um pouquinho de malandragem, malandragem ainda, tipo, tem a ver com aquela esperteza, sabe? Aquele conhecimento streetwise, conhecimento de rua, sabe? Eu não tenho ideia por que a galera considera isso... Se você pegar a malandragem, é tipo, a característica principal que os estrangeiros têm da gente. E é muito engraçado porque o brasileiro é um povo tão tradicional e tão... Oh. Tão... É tão... Cara, mas Sabe? Mas eu acho que tem, só que eu acho que todo mundo tem esse streetwise, todo mundo tem esse espírito meio boleiro de viver a vida, que um acaba anulando o outro. É, pode ser. Eu não tenho noção, cara. Tipo assim, eu sempre brinco assim, que a minha educação, minha educação, minha gentileza, ela acaba no momento que eu preciso subir no ônibus lotado. Tipo assim... Foda-se, velho. O Felipe também adora isso. Que o Felipe fala que tá da catraca pra trás, mas a catraca é o único lugar que a meritocracia existe. Passou da catraca ali, todo mundo pagou a mesma coisa. Independente do que você é ali, todo mundo é igual. É onde a meritocracia existe. É, ninguém reclama quando você tá olhando aquele lugar assim. Aí vem um cara e te senta mais rápido. Você não vai lá reclamar e pedir o impeachment dele, entendeu? Ali onde é que a mesma. Porra, impeachment do lugar daquele cara que tá no lugar alto, safado. Eu digo assim, de anular, quando uma malandragem anula outra, porque, sei lá, você pagou sua passagem no dinheiro, aí você passa a roleta. Enquanto o trocador tá te dando troco, coisa que em BH pode acabar eventualmente, o cara que vai passar ali no cartão, ele já vai passar e vai sentar no lugar na sua frente, enquanto o trocador tá te dando troco. Então o que você faz? Você paga... Passa, mas não libera a roleta, sacou? Tipo assim, então a sua malandragem anulou a malandragem do cara, e aí no final das contas isso virou ordem certa das coisas. Quem passou primeiro, senta primeiro. É, normalmente seria assim, se as pessoas fossem malandras, só que todo mundo é, então continua assim. Exatamente. Oh! Muito bom, velho! Ótimo pensamento. Obrigado. Eu tô assustado. É. Parabéns. Eu acho que você podia fazer uma tese de mestrado com isso. Primeiro eu preciso arrumar uma graduação, né? A ordem natural das coisas segundo a malandragem. Ah, não, mas na verdade, acho que tecnicamente você não precisa de graduação pra fazer o mestrado, não. Teoricamente. Não, mas vai lá tentar na FMG. É, vai tentar em algum lugar, qualquer lugar. É, aqui no Brasil é muito comum, tipo, você não conseguir ser aprovado no mestrado sem graduação, muito menos passar no doutorado sem ter um mestrado. São muito poucos que tentam. É. Muitos poucos conseguem, na verdade. O que é engraçado, né? Porque se o cara quer ir lá fazer o doutorado dele e tem capacidade, né? Por que não? É. Por que a gente vai lotar o sistema, né? Ele tá ultrapassando uma etapa. Porque ele vai ficar muito mais tempo no doutorado dele do que ele poderia ficar. O cara não sabe nada de produção científica. No mestrado ele aprende isso tudo. Não, o colega de quarto lá do Lucas tá fazendo lá o doutorado dele. Mas o que você fala que o objetivo do mestrado é preparar o cara pro doutorado. Eu participei da palestra. Não, né? O objetivo do mestrado é preparar um mestre, preparar um professor. Não, isso aí seria teoria. Mas na prática... Ah, é só a teoria, igual a teoria da gravidade. O professor que coordena o programa de pós-graduação falou a seguinte... Mestrado serve para o doutorado. Tipo assim, eu acho que o Brasil, a gente tem a maioria dos sistemas de avaliação brasileiros são ruins. Se você tivesse um sistema de avaliação decente para entrar no mestrado, para entrar no doutorado, então você conseguiria avaliar se o cara estaria preparado ou não para fazer essa pesquisa, tanto se ele tem conhecimento do laboratório, dos métodos e tudo mais. Então você precisaria obrigar o cara a fazer o mestrado. É o mesmo caso do, sei lá, do Detran. Se tivesse uma prova eficiente, você não precisaria obrigar o cara a assistir 45 aulas teóricas ou 25 aulas práticas. Caralho, velho, as 45... Eu te falo, se tem uma coisa que eu desperdicei dinheiro... Não, na verdade, não desperdicei porque eu fui obrigado a fazer. Mas se tem tipo assim, uma sensação de desperdício de dinheiro e desperdício de tempo, foram as aulas de... aquelas aulas no, na legislação. Que, pelo amor de Deus, gente, aquela prova, tipo assim, olha só, sei lá, 80% da prova do Detran é ridículo de fácil. E tem umas 20% que, se você não estudar, você se fudeu. Uhum. Que é tipo assim, 20, aí tipo 10% desses 20, 10% são realmente difíceis, e as outras 10, se você tiver lido e lembrar, você consegue. Uhum. Cara, tipo assim, você não precisa estudar de fato, tipo assim, porque as outras 10% são as questões de mecânica fudidas que... Que se pau, gente, eu sei, né, com o meu carro me ajudando a entender várias coisas de mecânica. Esses dias atrás, eu fui dar uma carona pro Felipe e tava falando com o Felipe, ah, tá rolando tal e tal coisa. Não tava, Felipe? Falando ali o que tava acontecendo com o meu carro. Pelo barulho, cara. Eu ouço barulho, ó. O dia que o Heitor terminar, sei lá, quando ele trocar de carro, ele vai poder arrumar carro dos outros, gente. Tanto, porque, tipo assim, toda vez o carro dele dá um problema diferente. Daqui um dia ele vai conhecer a mecânica toda desse carro e poder abrir uma oficina. Especializado em L200. L200 que vieram de uma mineradora. além disso, ainda é uma mina de ferro ainda. Que beleza. Eu fui tirar a tampinha da caixinha de fusível e, tipo, eu achei de minério lá ainda. Arruma um ímã pra você tirar os minérios de lá. Eu não sei se sai, cara. Eles estão muito grudadinhos nos cantinhos do carro. Ué, o ímã vai atrair eles e acabou. Você arruma um ímã forte, arruma um ímã de neodímio. Eu não vou zoar minha parte elétrica, não? Pode zoar. Então eu não quero fazer isso, não. Bom, uma das características também do brasileiro é que o brasileiro é sensual. Sensual, você deixa. Moleque transante. Pô, foram duas referências musicais, velho. Muito bom. Eu sou o foda. Terceira referência musical. Gui, emenda uma terceira aí, uma quarta aí. Não sei. Pô, eu não quebro o ritmo, tá vendo, estagiário? Acabou de foi perder mal. Os pontos que você tinha ganhado, Gui. Foi mal. Vai lá, Felipe. Referência musical depois disso aí. Não, eu só quero pedir que as pessoas pesquisem Sou Foda Card Capitals do YouTube. Só isso. Bom, o brasileiro, ele tem esse teor sexual, mentira, sexual o tempo todo. É parte dessa cultura. Não vou nem falar que, tipo, vou nem falar do carnaval e como ele é um evento reconhecido no mundo inteiro. Ele é realmente a maior festa do mundo, o carnaval? Será, do que eu vejo se na TV e na internet, me parece que sim. É, se não for uma das maiores. Melhor evento do mundo é os bois de Parintins de Manaus, tá? É isso mesmo, a festa do boi é maior. Mentira, né? Não, dos homens. Mas acho que a festa dos bois, tipo, também tá entre as maiores, velho. Porque ela rivaliza. É, tipo assim, é uma coisa. Sim. Eu acho que a festa do boi, ela rivaliza, tipo assim, com o carnaval do Rio, carnaval. Tipo assim, ela rivaliza com carnavais específicos. Mas você pensar que o carnaval para o país inteiro. Não é só o Carnaval do Rio, o Carnaval de São Paulo. Literalmente para, é um feriado gigante. É, você tem o Carnaval do Rio e o Carnaval de São Paulo e o Carnaval de Recife, de Olinda. E agora você pode incluir o Carnaval de Minas Gerais também, no aliás, de BH, e né? E o de São Paulo que também virou. É, o de BH, mas antes... Não, de BH, não, de Minas mesmo. Ouro Preto, Mariana... Não, é porque eu falei agora, né? Tipo cidades... assim, Ouro Preto e Mariana já Sim. tem uma tradição. No BH que voltou com essa tradição agora. Então, tipo assim, você para... Pensa que tá o país inteiro e quem não tá envolvido na festa tá tipo. É muito raro ter gente não fazendo nada, porque quem não tá na festa vai pro sítio, ou vai viajar, ou vai arrumar alguma outra atividade de lazer. Você colocar tudo isso dentro do carnaval, acho que. Porra, puta festão, hein? É um puta festão. Eu acho que. Inclusive, eu acho que tô falando que puta festão. Olha o teor sexual disso. É verdade. É tudo muito sexual. Então o carnaval pode ser uma das maiores festas do mundo. Tipo, eu não vou nem falar do teor sexual do nosso carnaval, pelo menos do carnaval atual. Mentira, o carnaval, daquelas margens de carnaval, era tudo com piadas de duplo sentido, pelo amor de Deus. Sim, todas, sim. Todas. Sim, sempre. Inclusive foi. Tem umas que nem tem duplo sentido. Tem umas de duplo, que nem são de duplo sentido. Tipo, a pipa do vovô não sobe mais. Porque se o papel do seu avô não sobe mais, é mentira, porque dá pra subir sim, sabe? Se for pipa de verdade. Sei lá, às vezes o seu avô não aguenta correr a rua pra botar a pipa no alto. Não precisa correr pra pôr uma pipa no alto. Se a seda for muito velha, ela rasga com vento. É um só. Ah, tua pipa tem que ser tão velha quanto o vovô. Sim, a pipa é dele. Ninguém falou que comprou uma pipa nova. Pode fazer uma pipa nova. Nossa, cara, que bosta. as análises estão muito boas. O Felipe provando mais uma vez que ele sabe lidar muito bem com metáforas. Esse vai ser o programa que vai abrir caminho para a gente fazer o programa de metáforas, que inclusive não tá no Trello a pauta de metáforas. Então nós temos aí o terror sensual do Brasil, mas a gente está falando só do carnaval. Mas nem é, nós temos uma malícia, nossa fala o tempo todo, nós temos piadinhas, e as coisas nem são piadinhas, mas, por exemplo, a mesma palavra ainda da origem ficar, dessas coisas, a gente sempre tem uma. Talvez um pouco para esse teor caloroso, da gente é um pouco mais aberto com. E eu vou colocar aspas aqui, tá? Aberto, entre aspas, à sexualidade, lidar com sexualidade. Não vou problematizar isso muito, porque. Para pensar que você tá num bar e sei lá, véio, tá, tipo assim, todo mundo tá flertando o tempo todo, sabe? Em algum maior ou, Sim. ou menor nível, tipo assim, sei lá, é muito difícil dizer que você foi pro bar, sei lá, vou excluir as pessoas que estão comprometidas, tá? Mas que você foi pro bar, que você não flertou em nenhum momento com alguém, nem que seja, tipo, sei lá, você foi no banheiro e viu uma certa pessoa e aí foi aquela cruzada de olhar, assim, tipo assim, isso é o tempo todo, velho. É o tempo todo existindo isso. Aquela piadinha maldosa para tentar puxar um assunto, ou aquela brincadeira de confesse no Facebook, que eu acho que todo mundo só tava querendo dar em cima dos outros. E o Gui aqui lembrou de uma coisa muito legal, que inclusive está no nosso vocabulário mesmo, assim, nós temos doces, bolos que têm nomes que lembram, evocam essa sensualidade. Nós temos lá o beijinho, nós temos o bem casado, o véu de noiva. Que mais de doce aqui nós temos? Romeu e Julieta. Romeu e Julieta é uma coisa bem mineira, né? Tipo, goiabada e queijo. Olha, eu nunca tinha parado pra pensar nessa análise dos doces aí. Existe uma coisa muito mais sensualizada, que são as bebidas, tipo, pau na concha. Nossa, não, bebidas têm. Acho que bebidas mundialmente elas têm nomes estranhos, tipo, a gente tem que pensar que tem tipo blowjob, sabe? Sex on the beach. Então, mas é tipo, é engraçado porque a gente tem essas bebidas e tipo, foda-se, né? São os nomes delas mesmo, e é isso aí. Mas você quer saber uma bebida que eu acho que é muito brasileira e que é muito, muito, muito sensual? Catuaba. Sabia que você ia falar de catuaba. Claro, a gente não Mas pode. no caso. Véi, a gente tá falando de sensualidade, tá falando de Brasil, De você falou que só fala bebidas. de bebida alcoólica. É lógico Mas no caso. que eu Que falo. você quer que eu fale de quê? Também. Inclusive, Selvagem, se quiser aqui patrocinar. Melhor catuaba. Melhor catuaba. Inclusive, nós acabamos a última garrafa de Selvagem aqui na última festa. Inclusive, quem bebeu catuaba? É isso que Eu eu não tô bebi pensando, catuaba, mano. não. Quem que bebeu essa A catuaba? garrafa acabou, ela tava vazia. Eita, Giovana. Eu não tô lembrado de ter bebido catuaba, não. Ok. O mistério da catuaba. Mas é Selvagem que é uma das poucas, ou talvez a única bebida em garrafa de plástico que eu tomo. E Que aqui inclusive nem. Não, tem o catuabom é melhor que também. catuaba é bom, é melhor que catuaba é bom que vem na garrafa de vidro. É, galera, tem uma bebida de garrafa de plástico muito boa, chamada canelinha, entendeu? Bebam. Só que não. Tem outros alimentos que têm esses nomes mais sensuais? Eu não tô me lembrando. Acho que tem mais a ver com doce mesmo. É, não lembro muito disso não. Se for talvez um pouco ainda pra parte racial, sei lá, se tem teta de nega. É verdade, tem teta de nega. Bom, e o último traço, mas não menos importante, é que o brasileiro é aventureiro. Quando eu coloco aqui aventureiro, não quer dizer que é aventureiro que é tipo, ou, seja empreendedor. Bola pra frente. Até porque ser empreendedor Não. no Brasil não é uma aventura de alto risco, até para os brasileiros. É fazer alpinismo com fio dental, sabe? Alguma hora você vai cair. Mentira, com nylon, com nylon. Uma hora você vai se cortar. Exatamente. É resistente, mas uma hora você vai se cortar. Não, tipo assim, quando ele fala, tipo. Talvez seja até um pouco pela. Um pouco de desprezo pelas regras fixas ou por obrigações, mas que leva, tipo, a níveis, por exemplo, o brasileiro despreza o trabalho manual. O brasileiro despreza, apesar de ser muito, novamente, o brasileiro, apesar de ser muito tradicional, ele despreza tradições. É, ao mesmo, ele é tradicional, ao mesmo tempo que ele despreza elas. Ao mesmo tempo que ele segue uma tradição, ele faz piadinhas dela e menospreza. Esse inclusive, acho que é o traço que a gente menos reconhece, mas se a gente parar, tipo, um pouco pra pensar nele, é realmente o traço que eu acho que melhor define o brasileiro para brasileiros. Porque não é, não, ele, por exemplo, ele não busca para mim aquela caricatura pejorativa do brasileiro. Eu, por outro lado, descreve muito bem, tipo, a maneira que nós lidamos com situações, com conflitos. Acho que até aquela própria ideia do brasileiro que não desiste, que é persistente e tudo mais, tá ligado nessa parte aventureira, né? Eu sou Sim. brasileiro e não desisto nunca. Não desisto nunca. Tem aquela questão também do que o Cris Dias apontou lá sobre brasileiro não fazer reserva das coisas, tipo, por exemplo, as viagens a trabalho. Que o estrangeiro tem muito essa de ter uma reserva, ter um backup. O brasileiro não, o brasileiro gosta de gastar todos os milhões e não ter reserva das E coisas. viveu, vamos, e vamos Entendeu? viver o hoje, né? Vamos viver o agora. Exatamente. Bom, se combinar essa característica aventureira com a característica da que nós sermos calorosos, de nós sermos paternalistas, da hierarquia das relações sociais, a gente pode pensar muito nessa característica aventureira como aventureira socialmente, sabe? De subir na escala social, de conseguir níveis mais altos de respeito, de status mesmo, de agregar valor. De tentar fazer coisas que mantêm o status, né? Tipo, sei lá, eu tô todo fodido, mas eu vou comprar um iPhone para tentar manter um status. Vou comprar uma camisa da Hollister. Não tenho dinheiro para poder pagar o documento do carro, mas vou rebaixar ele e colocar um som irado. É. Não, acho que a gente tá fazendo, que a gente tá zoando, a gente tá criando aqui uma caricatura aqui, mas, tipo, muita gente faz isso mesmo, sabe? Tipo, ou vamos pensar que, tipo, todo mundo comprou uma TV nova nos últimos anos, sabe? Não, tá, não, mas eu tô me referindo a casa, assim, tipo, por que tu não comprou a TV nova? Porque a Sim. TV ficou acessível para todo mundo. Sim. Um iPhone não tá acessível para todo mundo e ainda tem gente, tipo assim, fazendo Deus e o mundo pra comprar um iPhone. E, cara, nem tô considerando ele tão melhor do que E teve até um os caso. outros celulares, não. Teve até um caso na internet da menina que comprou um iPhone mais novo e tirou uma selfie no quarto e tipo, a galera começou a zoar muito e virou meme, tipo assim, ah, tem iPhone, comprou um iPhone novo e não rebocou a parede do quarto e tipo, o quarto Boa, tava em né? tijolo. E algumas semanas depois ela tirou uma selfie de novo, ela tava com Samsung e a parede rebocada, fraga. Esse é o nível, sabe? Não, é claro, não tô falando que todas as características são exclusivas do brasileiro, mas essas características fazem uma síntese do que é o brasileiro clássico, sabe? De norte a sul, essas características são presentes no Brasil. Tem variações, como já citou aqui dentro, tem variações dentro, como a cultura do Brasil é variada, então espera-se variações, É um mas país muito grande, internacionalmente nós né? somos vistos dessa maneira. Sim, é um país muito grande. Ele Não é bem representado, mas é bem muito grande. é muito extenso, com uma variação muito grande de latitude, o que pega muitos climas, então acho que isso afeta ainda mais, causa mais variação da cultura ainda. E se fosse para acrescentar mais uma característica aqui, eu colocaria a característica BR, Rue. Esse é aquele famoso BR que a gente vê alguma coisa na internet e fala assim, brasileiro precisa ser estudado, meu Deus. Exatamente. Ou pegando a situação política nossa atual, e quando você entra no Twitter e tem um meme muito bom que é um carinha cercado por fogo e é falando assim: ou isso vai render ótimos memes. Sim, velho. Pega o caso mais recentes aí, quando o autoproclamado Estado Islâmico. Aliás, a Agência Brasileira de Inteligência confirmou uma suposta ameaça do autoproclamado Estado Islâmico. E aí, velho, virou meme, velho. A galera começou a fazer meme, fazer piada disso. E pode vir que a gente tá pronto. E sabe, velho, tipo assim, esse é um assunto seríssimo, velho. Tipo, vai ter Olimpíadas no Brasil. A tocha olímpica vai estar passando no Brasil todo. Qualquer hora, pode ser hora, sabe? Ela vai passar em frente ao meu trabalho. Tipo assim, caralho. E provavelmente vai, e provavelmente vai. Não, ela vai. Já foi, a gente recebeu e-mail confirmando já. E aí, que legal, hein? 14 de maio, então, gente, Seu pr... a tocha olímpica vai passar lá na Praça da Liberdade. Fica atento que seu prédio, o prédio da Federal, pode ser um bom alvo, hein? É. É verdade. Olha aí, que beleza. Se bem que qualquer prédio naquele circuito ali pode ser um bom alvo. A praça toda, velho. A praça vai estar lotada. Enfim. Não, e não só pra casos extremos, mas tipo, é incrível como tipo, a gente tá fazendo piadas o tempo todo. Inclusive, a piada mais, que eu mais gosto é a piada do 7x1. Porque acho que ela deixou de ser uma piada pra ser uma condição inerente do ser humano, a gente já, do ser humano brasileiro. Porque, caramba, como a gente só toma lenhada depois daquilo, hein? Abriu a porteira e a gente só toma, sabe? É, velho, eu acho que eu falei no começo. Eu acho que a gente... Era um sentimento que a gente já tinha. O 7x1 veio depois pra nomear. Mas era uma coisa que sempre foi assim. Ele só deu nome ao que já existia. Era intrínseco. É, será que é uma variação da síndrome do... O 7x1 seria tipo o nome da síndrome de underdog do brasileiro, sabe? Tipo, do cachorro que tá por baixo, do cachorro que tá fudido. E eu tenho a sensação que é, cara. Tipo, o 7x1 veio pra marcar, sabe? O brasileiro gosta de futebol. Toma aí uma coisa pra ficar nossa história aí, pra poder mostrar. É engraçado que, né, se a gente pensar bem lá na votação na Câmara do Impeachment, os números do meio da votação eram exatamente o 7x1. É incrível. É incrível, eu não... O placar final era um 7x1. É triste. É triste pensar. E eu acho que nós vamos viver uma década aí, um século se pá, com essa coisa do 7x1 marcado pra gente. Cara, isso vai ficar muito tempo. Considerando que isso nasceu no futebol, e o futebol é muito presente na nossa cultura, é uma coisa que o povo não esquece, velho. Eu acho que o 7x1 é uma coisa que vai ficar pra história. Pois é. E é muito triste, né? Porque o 7x1 aconteceu aqui em BH, e, tipo, poucos dias antes caiu um viaduto e matou uma pessoa, sabe? Foi. Porra, 2014 tem viadutos caindo, sabe? É inadmissível. Foi em 2014 que caiu o viaduto? Foi. Vai fazer 2 anos já? Aham. Uhum. Que isso? Que loucura. 2015 ele passou muito, sei lá, batido na minha mente, velho. Não, 2015 não existiu. 2015 foi 2014/2. Todas as coisas que eu lembro, eu falo assim, não, mas não foi 2015? Eu falo, não, foi 2014. Falo, que isso, velho? É porque não existiu 2015. 2015 não existiu para brasileiros. Foi tudo 2014. Faz sentido. Eu ainda tenho a sensação que eu tô vivendo 2014 ainda. Ah, não, já desencanei de 2014. Sabe por quê? 2014 eu tava perto de formar. Você ainda tá perto de formar, Gui. Nossa, Deus, então eu tô... Eu fiquei preso em 2011 há muito tempo. Ok. Temos episódio? Temos episódio. Bora passar pros recados? Vamos para a leitura de e-mails. Então, galera, a gente teve um probleminha com o final do episódio. Ele acabou sendo cotado, não consegui colocar ele no programa, então passei aqui só para dar um tchau, dar aquela despedida e também para dar os recadinhos. Se você quiser entrar em contato com a gente, você pode procurar lá em contato@pubdes.com.br ou você pode entrar no nosso site pubdes.com.br e aí no post de cada episódio tem a caixa lá de comentários. Ou ainda, você pode fazer um comentário na nossa página no Face, facebook.com/pubdeideias. Ou você só procura lá pubdeideias e você pode comentar lá que a gente vai, nosso estagiário vai responder, você pode mandar mensagem em box, enfim, entre em contato com a gente, é muito legal essa interação que a gente tem com vocês. E avisar também que depois desse recadinho aí vem uma leitura de e-mails feita pelo Felipe. E é isso aí, galera, um beijo. Fala galera, aqui é o Felipe, tô aqui pra fazer a leitura de comentários, tô sozinho aqui. Eu resolvi pegar a leitura sozinho, porque a gente tá com poucos comentários aqui, eu queria fazer uma recomendação pra galera, então vou estar com vocês aqui nessa leitura de comentários. Primeira coisa, eu queria agradecer por você ter escutado esse episódio até o final aí. Acho que cada ouvinte novo que a gente tem deixa a gente bastante feliz e... O importante é você ouvir esse podcast, você curtir, você convidar outras pessoas para ouvir. Eu sei que convidar pessoas para ouvir podcast é muito trampo, ainda mais se você usa Android, no caso, porque quando no iOS é bem mais tranquilo, porque já é nativo, né? No Android você tem que ficar baixando a app para poder assinar feed, e aí a galera não sabe muito bem o que é feed, é bem complicado. Mas se aí, no caso, você pode passar também para a pessoa o site, ela consegue ouvir lá pelo site mesmo, acessando o pubd10.com.br, a pessoa consegue ouvir no site, não precisa ficar baixando a app se a pessoa não quiser. E eu quero convidar para vocês aí que curtam a nossa página no Facebook. Eu sempre zoava a galera do YouTube pedindo like, que ajudava pra caramba e tal. Mas é realmente o like ajuda pra caramba. Não no sentido da quantidade de likes, mas pela questão de visibilidade do cast. Ajuda muito nessa questão, porque a gente tem o um objetivo aí de continuar esse projeto e gravar com pessoas da podosfera, tipo aquele jogador de Magic maravilhoso lá do Decreptus, que tem um apogeu maior de que 3 mil, zoeira. Mas realmente a gente tem um objetivo aí de gravar com o pessoal, de criar um vínculo, né, com a galera do podcast, e a gente precisa que a nossa página tenha uma boa visibilidade. Então eu gostaria que, se você ainda não conhece a página do Facebook, separasse tipo um minutinho para dar uma curtida lá na página. Eu acho que não dói nada, tô zoando. Mas é bem importante pra gente e tal. E falando em Facebook, eu queria agradecer específico o Renan Bicalho, que mandou pra gente uma mensagem muito fofinha lá no Facebook. Fofinha, porém, bastante edificante. Agradecendo o episódio, agradecendo pela coisa e dando aquela motivação pra gente continuar. E se vocês quiserem também mandar suas mensagens lá, pode ser qualquer coisa. Pode ser até corrente de WhatsApp ou notícia falsa. Mentira, não manda esses treinos, não. Já não basta os grupos da família, né? E eu queria também agradecer lá o povo do Zamilingrado, página do Facebook lá do Zamiliano, que eu conheço algumas. Eu vi. Me falaram que algumas pessoas mencionaram o cast lá. Eu gostaria de agradecer essa pessoa, mas eu não lembro o nome. E falar que a comunidade é bem bacana lá, e se você já viu o vídeo do Zamiliano aí, se você conhece o Zamiliano do Anticast ou do canal dele, que é o Fala Zamiliano, vocês podem dar uma olhada no YouTube, que é bastante legal o conteúdo dele lá. E ouvir o Anticast também, que é um podcast bastante interessante. Pegar os episódios que o Zamiliano participa é bem engraçado também, que o Zamiliano é uma pessoa bastante engraçada. Eu tive até o bel prazer de conhecê-lo pessoalmente. É uma pessoa bastante engraçada, com umas histórias bastante engraçadas, e é um cara do bem, entendeu? Gostaria de falar também sobre o e-mail, né? A gente tem um e-mail também, mais sobre os canais de contato, que geralmente o e-mail a gente só recebe proposta de comprar Office japonês e uns mensagens de bot lá. E tem um e-mail também, se você quiser mandar um e-mail, a gente tem um estagiário especializado em leituras de e-mail e contato na página, que é o Gui. Então, tipo, geralmente, se você tiver, você for mandar um e-mail, etc., vai passar pela mão do Gui ou não, às vezes eu acesso também. Mas a galera toda tem acesso lá, eles conseguem. A gente consegue tratar e a gente vai falar aqui, né, no final desse cast. Então, como eu acho que eu já falei tudo e lá no e-mail eu não olhei, mas a última vez que eu olhei só tinha mensagem de Office japonês e umas mensagens em chinês, tipo, de spam. Eu gostaria de aproveitar esse tempo aqui para recomendar uma série que eu estou assistindo. Sou da área de TI, né? Faço sistema de informações. Existe essa questão dessa era aí, da era do TI e tal. Tem bastante coisa voltada para essa área. Inclusive, tem uma série que chama Silicon Valley também, que vale muito a pena ver, que é bem engraçada. Que é da HBO. É uma série que tem acho que 6 episódios ou 10 por temporada, não sei. Ela é bem curtinha. Mas é bem legal, mas não é sobre essa série que eu quero falar. Mas essa série também é boa, se vocês quiserem assistir, eu recomendo. Ela tá na terceira temporada, inclusive eu ainda nem assisti os episódios da primeira temporada. Então, tipo, ela é da HBO, então não tem no Netflix. Aí você tem que procurar por outros meios aí. Recomendo a Biblioteca do Paulo Coelho. Para quem não sabe a referência, dá uma pesquisada aí sobre esse assunto. Mas a série que eu quero recomendar é a série IT Crowd, que é uma série britânica. É também uma série bem curtinha, ela tem 6 episódios por temporada, tem 4 temporadas, E ela é uma série britânica de TV aberta. Então, tipo, ela é pequena, o tamanho do episódio é pequeno e a quantidade de episódios por temporada é pequeno. E é uma série muito engraçada, mas é aquele humor inglês, aquele humor meio, como é que eu vou dizer? Não vou dizer cafona, porque cafona é uma palavra ruim, mas é um humorzão, galhofa. Isso, galhofa é a palavra certa. É bem bacana. Tem vários episódios engraçados, e para quem é de TI, assim, é bem engraçado, porque basicamente o que acontece com o suporte técnico, não sei se vocês conhecem aí suporte técnico, mas é o dia a dia do suporte técnico que eles tentam passar na série. E tem bastante, muitas piadas engraçadas, assim, e muitas referências, assim, que você vai pegando no episódio. É uma série bem legal, recomendo. Também não tem no Netflix, tem que procurar por aí. E então é isso aí, gostaria de agradecer novamente. No próximo episódio, se a gente tiver e-mail, a gente lê, se não tiver, a gente recomenda outra coisa, porque é assim, né, gente? A gente tem que ter essa interação, é importante. E da próxima vez, pode ser que seja com os meninos que estejam gravando, pode ser que eu não apareça, por exemplo, eu fiquei ausente aí 2 episódios. Um dos episódios eu não pude gravar porque o gato comi o meu fone, literalmente. Meu fone, meu LX que eu uso pra gravação estragou. E aí eu não pude gravar um episódio. Depois eu voltei, gravei um episódio com a galera aí que vai ao ar. Que é esse episódio que foi ao ar, né? Eu gravei ele recentemente, não tá com fone bom. Eu peço desculpa, esse fone também que eu tô usando aqui também não é um fone bom. Mas. Nossa, era pra eu ter arrumado isso hoje. Cacete. Enfim. Foi mal, acabei de lembrar que era pra eu ter levado o fone pra arrumar hoje, eu esqueci. Mas enfim, peço desculpa aí pela questão do áudio, meu áudio tá bem ruim, mas eu vou tentar arrumar o fone o mais rápido possível para que meu áudio normalize. Sem mais delongas, falou, valeu, falou, até a próxima.